me escutar. Tá tão inquieto, não para de chorar. E eu não vou mentir, eu não sei lidar. Mas ele fica calmo e até dorme tranquilo se tua voz ele escutar. Pai, eu me lembrei de quando as coisas se complicaram aqui, e pra ti eu cantei que tu és o meu motivo pra seguir. E a minha alma então segurou em suas mãos só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. E a minha alma então segurou em suas mãos só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar.